tanto, preciso desse amor. A tua ausência está doendo em mim. Prefeito João Rocha, o prefeito que o povo gosta. Secretários de Capim, tem o apoio Prefeitura Municipal de Capim. Terríveis. Você bem sabe, preciso desse amor. A tua ausência está doendo em mim. Vamos voltar de novo ao sonho. Já não há mais meus beijos, teu olhar. Eu não sei como apagar esse amor que vai além do céu. Te amo, sempre te amei. Não te esqueci, não. Te amo, sempre te amei. Preciso desse amor. Um dia você vai voltar. Esteja mais aqui, vem aquecer a nossa cama. Assim não dá. Preciso desse amor. Não me deixes mais. A tua ausência, por Deus, não dá. Vem me fazer feliz. Eu não sei como apagar esse amor que vai além. Que vez, mandar um alô especial a Batista e Filhos, né? Estefânia e Estênio. Obrigado, estou lembrando dessa galera aí, beleza? Um abraço da gente, faz a maior expressão musical. Valeu, Batista e Filhos, Estefânia e Estênio, são grandes amigos da gente. A galera de Natal, Márcio de... Olha, se eu fosse falar, todo mundo tem aqui, é gente demais, hein? Então vai simplificar aí para não perder muito tempo. A galera de Natal, Márcio, Diego, Jair, Alexandre, Josia, o Bal Gravações... Dexon, valeu, Dalma, mais o apaixonado de Salema, Rio Tinto, beleza. Prefeito João Rocha, Capim está em festa, até aqui de você, Terra Samba. Vamos esquentar de novo, essa galera é 10, beleza?